Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7, aqui no canal da Antena Web. Edição para esta segunda-feira, dia 25 de agosto de 2014. A edição de hoje do nosso Nota 7 vai trazer até aos nossos ouvintes dois temas da Banda Filarmónica de Mama Rosa, no distrito de Aveiro. Vamos ouvir nesta edição dois temas que, infelizmente, não temos aqui o nome, mas especialmente o segundo é um tema bastante conhecido para quem está mais associado a estas lides das bandas filarmónicas. São muitas vezes recorrentes em festas populares e têm uma postura mais de fazer companhia, não tanto de espetáculo musical, mas mais de fazer companhia. Enfim, vamos conhecê-la, neste caso, a Banda Filarmónica da Mama Rosa. E eu, Carlos Bonaparte, volto amanhã para mais uma edição do nosso Nota 7. Aos ouvintes, votos de uma boa tarde na companhia do Canal 1. Até já. Ou, neste caso, até amanhã.